O meu nome é Matheus. Eu tô entre as músicas. Vocês querem ver? Eu vou entrar as músicas que eu gosto. Eu dou um monte de música que eu vou mostrar pra vocês. Bora! Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com seu poder tudo transformar. Conheço, sempre desejei ser um guerreiro digno de te orgulhar. Mesmo não tendo nenhuma habilidade, queria que você visse que eu podia lutar. Com um corpo fraco pra um combate direto, mesmo que eu estrague tudo, eu não paro de tentar. Enquanto dizerem o contrário para mim, eu vou honrar meu sangue viking e um dragão matar. Encontro o dragão que acertei, era um fúria da noite. Poderia provar para todos que eu sou capaz de lutar. Só precisaria finalizar e o matar. Mas por que é que não consigo? Eu estou me sentindo perdido, não poderia fazer isso. Libertá-lo é tudo que consigo ao ver que eu não sou forte o suficiente pra entrar na briga a ponto de tirar uma vida. Aos poucos eu posso entender que você não era um ser mau e perigoso. Tudo que os dragões fazem é só por causa do medo. Só reagem a ataques vindo do meu povo. Eu não sou nenhum domador de dragões, apenas ajo com tranquilidade. A hostilidade não é meu preceito, não quero mal pra eles, é verdade. Quantos mais dragões teremos que matar? Porque fazer isso não consigo. Não deixarei que toque você, Banguela. Que confie em mim, que acredite em mim. Não podemos mais viver do passado. As coisas não devem ser assim. Se seguir em frente, vou acabar morrendo. Pois o que tem naquela ilha é um perigo maior do que você pode lidar. Mas novamente você ignorou o que eu disse. Novamente você não quer me aceitar. Será que teria sido mais fácil se eu me rendesse e tivesse te matado quando vi? Não, não. Não é o caminho que eu escolhi. O primeiro vi que a não levar a execução até o fim. E eu vou continuar sendo assim. Vou mostrar que eles não são nossos inimigos e sim aliados. E mesmo se eu cair e não puder estar lá, tenho a certeza que no fim serei honrado. Então pelo mar eu vou voar pra alcançar a liberdade. E vou lutar até cansar para provar a minha verdade. E se for pra salvá-los disso eu não terei medo. Eu vou me jogar de cabeça nessa briga. Explosão, no fim pude sobreviver. Minha conquista eu atingi. Provei a todos e pude orgulhar você. Tá pronto pra ouvir a música Mortal Kombat? O resto de todas as músicas? Então, bora ver. Thank you.